ali olhando, de repente ela sorriu. Cupido deu um tiro e acho que foi de fuzil. Deu nem tempo, tio, fui ver, já tava na minha cama. Sua roupa caiu, eu era o mestre da façanha. A vizinhança reclama enquanto a gente faz amor. Barulho no escuto, mas vi que a cama quebrou. Foi mal mesmo, senhor, só tava gozando gostoso. Se o senhor não faz isso, não vem atrasar dos outros, ok, tio? Quem não pensa em viver uma história de amor perfeita, nem que seja pra durar somente uma noite inteira, sem colocar o coração. Mas pega o ar sempre que tu quiser, vou estar à disposição. Tô que nem tubarão, se alimenta de peixe, não sente emoção, mas é um sobrevivente. É só pente, medo, mar, saio quente. Sei que no outro dia ela liga pedindo pra dar um pião de escrita. Ela tem alma de pipa voada, e sei que sua finalidade é sempre cair na vara. Se passar perto de mim, voa para pela raba. Já passei o ciro ao ralinho, ela vai ser fatiada. Ela tem alma de pipa voada, e sei que sua finalidade é sempre cair na vara. Se passar perto de mim, voa para pela raba. Já passei o ciro ao ralinho, ela vai ser fatiada. Só de eu não sei o que tu esperava, já tá bom pra mim. Tua crítica bala, como a fúria de um manequim. Não tô nem aí, tiozinho, poucos são, muitos querem. Também tem aqueles que preferem dizer que só o som deles que é rap, só porque a mesma coisa repete. Tem mano que me odeia, só que é mano fraco. Tem mano que não aceita, não vê meu fracasso. Eu esculacho, sou um dedo médio na ferida de quem só reclama da vida e vive sutricando igual uma marica na esquina. Sua vida medíocre, sua sensatez te fez esquecer a última vez. Fez algo a primeira vez. Bebida e mulher me faz esquecer da vida. A casa é tão grande, não vejo os caras dois dias. A música relaxa, junto com uma bela massagista, tomando uma cerveja gelada, na banheira brindando as conquistas. Vendo a mulher nua, fazendo a boca de peixe, com a garganta profunda igual a de uma serpente. Ela tem alma de pipa voada, e sei que sua finalidade é sempre cair na vara. Se passar perto de mim, voa para pela raba. Já passei o ciro ao ralinho, ela vai ser fatiada. Ela tem alma de pipa voada, e sei que sua finalidade é sempre cair na vara. Se passar perto de mim, voa para pela raba. Já passei o ciro ao ralinho, ela vai ser fatiada. Hellcrazy. Vai segurando, moleque. Ribeirão Preto, tio. É, é isso mesmo. Tamo junto. É nóis. Salve DJ Mal.